saí da Dael, Leda, Motiva. 1208 controle, acione no transponder 5433. Gente, então vai ser Campinas 300, Rota 10, 308, que vai para o Soroso. 107, vai ser Dael, Leda, Motiva, controle em 208, transponder 5433. Amanhã deixa o grupo de ver que seu nome é. Deixa eu tomar alerta. Azul 2704, decola 56, controle 208. 208, bom dia, 2704, Azul. Sou em Salvador, bom dia, Azul 2704, passa 1000 pés, perfil da Puca. Azul 2704, contato radar, Azul mantém nível de voo 350, sair da Puca. Sobe 350 na Puca, Azul 2704. No 649, chama o centro Recife em 125 decimal 1, alterna no 33 decimal 95. 251, alterna 2895? Alterna 3395. 3395, como secundária, vou no 649. E a chegada à malha, ajuste 1098. A sua letrada em voo está atualizada para seguir para o Pito Atucha. Está na vertical do Imbuí, autorizado para o Sangue de Abraço, prosseguir para o Pituaçu. Autorizado, Sangue de Abraço. Controle Salvador, 3304 da Tampa, sim, informação Lima, descendo nível 60. 3304, sua identificação desse mandato. 4.000 pés, ajuste no 018, acelerado. 4.018, Tampa, 3304. contato, confirme a 312. Confirme a 312. Inicialmente mantém o perfil, eu estou avaliando se o senhor vai ser o número 2 ou 3 na aproximação ainda, ok? Controle Alfa, Vila Brava abandonando o Pitoaçu, já autorizado para seguir para a Torre de Salvador, tchau. Ok, prossegue direto para o farol de Itapuã, Alfa, Vila Brava, e confirme que você prossegue para Salvador. Não, vai manter, vou fazer uma fotografia da Torre Nova, tchau. Ok, então prossegue para o farol de Itapuã inicialmente, chama a Torre 1-1-1-8-9-5, chama de abraço. Itapuã inicialmente, chama a Torre 6-1-9-5, grato, obrigado pela colaboração, irmão. O 2199, desça via Maria 2000 pés, ajuste no 018, autorizado sinal do INS X-Ray para a pista 10. Via, autorizado, após TAP 2000 Maria, chame estabilizado X-Ray da 10, o 2199. Azul 2704, chame Centro Recife 1-2-6-8-5, por favor. Recife 1-2-6-8-5, bom dia, Azul 2704. Ok, mantém o setor e informe para abandonar o setor. Papa Romeo Mike Eco Juliette, chamou? Disponível? 080? Gente, confirme o Pátio 511, pista que decola? Gente, aguarde o instante para cópia, o Mike Eco Juliette. Confirmando, a localidade fica 040 milhas de Salvador. Autorizado, chame a distância da Aymar. Chame o final da Aymar, todo lugar. Estabilizado, com 2199. O 2199 complete, aproximação, chame torre em 1895. Obrigado. Mike com Juliette, copia? Capro de Duna, desça 2000 pés, ajuste 108, autorizado final do ILS Express. Positivo, Duna, 2000 pés, autorizado X-ray 63. Salvador para Serra, November India Charlie, 080 nível, via roda do plano, decola da pista 35, após curva à esquerda, saída Momo, após segue direto. 1208 controle, acione 5155 no transponder. Confie pessoas a bordo? Gerente, funcionamento táxi de decolagem, chame a torre em 1-18-95. Desculpa aí, senhor. Obrigado. Dá trabalho, senhor. Aqui fala o senhor, meu irmão. Em Salvador, o vento é calmo. No céu, meu irmão, é Patarato, todo lugar. Torre Salvador, bom dia, gol 2199. Passando, está estabilizado, final X-ray da pista no zero. Sente o gol 2199, livre pouso, pista no zero, vento calmo. Pouso autorizado, pista no zero, gol 2199. O Sérgio Bravo considera o solo remar os 10 frutantes dele. Vai ter um Juliette, se possível. Autorizado, senhor Itácio. Dan 3304, reduz a velocidade a 2109. 2109, Dan 3304. Frequência livre. 2199, solo 12, taxi direito 219 solo. Direita 219, aqui. 4. Mantenha 4.000, eu estou seguindo a descida, 3304. 4.3304. Michael Jet, táxi livre, chama para ingresso, pista 35. Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06, obrigado. Atenção, segue via Alfa, chimento da Juliette, o gol 2199. Dá um Alfa antes da Juliette, rapaz. 2199. Salvador, bom dia, gol 1095, com a informação, tá? Porte alinhado e pronto, pista 35. Confirme que chamou? É o gol 1095 com a Lima na 10. 95 para Bonfins, 360 nível, via rota, de roda 10, primeira curva à direita, saída da El, com essa Arbor. Elefa, após Elefa, segue conforme o plano de voo. Voo 208, controle, 5444, transponder. Confirme 4444. 5444. Possível, 9095, autorizado com fins, nível 360, conforme plano, decola na Arboa Elefa, curva direita. Controle 208 e aciona 5444. Reto, chimbra, pushback, acionamento. Escuta, reporte estabilizado. Ok, reporte estabilizado, 3304. Desculpa, Jané. Nada, meu querido, um abraço. Abraço. Dois, para Recife, agora de volta. Quatro. 2199, Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, obrigado. 6312, estabilizado, trem baixado, checado. Sim, senhor Chané, 6312, autorizado pouso, pista 10, vento calmo. Vive pouso, 6312. Primeira curva à esquerda, sai da Puca, transição Cajão. 1208, controle, acione 5435, transporte. 0370, o Fernando Ramon, o Fernando Ramon, o Fernando Ramon, o Fernando Ramon, o Fernando Ramon, o Fernando Ramon, o Fernando Ramon, o Fernando Ramon, o Fernando Ramon, o Fernando Ramon, o Fernando Ramon, o Fernando Ramon, o Fernando Ramon, o Estabilizou, 3304. 3304, complete, chame em torno. 1895, composto. 1895, tá já. Vento pra gente aí. O vento tá... tá calmo, tá dando em torno de 200 com... agora 4 nós. Isso. Obrigado, companheiro. O Mike é com o Juliette, está pronto para decolar? Então, está pronto. Oi, Salvador, bom dia. 3304, da TAM, 2 milhas para a Índia Serra. O portão 8, chega com o táxi. Oi, vai ser um táxi para a TAM. 3732, a identificação desse mantenha 2000 para via chegada à Mari. Ajuste no 018. Salvador, bom dia, o gol 9333, do Rio de Janeiro, São Chumon, está ciente da informação e pronto para a Copa. Obrigado. Salvador, bom dia, o gol 9333. Chama 121 no 9, Charles, por favor. Opa. 3304 livre pouso, o vento é calmo, aqui está 200 graus com 3 nós. Livre pouso, vista no 0, está 3304. Pegando o sistema, chama para a cópia, é 1135, é o BD? 1135. É, seria essa nossa saída aí lá para o Rio? Saída da El. Israel Leda do quê? Israel Leda Irumi. Israel Leda Irumi, obrigado. 9333 na escuta? 9333 na escuta. Gente, 9333. Confirmando, é 1135 a sua EOBD? Afirmativo. Gente, já aguarde a sua resposta. Muito obrigado. O Juliette, agora quando pronto, deve decolar, vento 200 graus, 3 lá. 0 no 4, aguarde. Aguardado. Contact do Azul 4039, Oscar Magalhão, autonomia de 0419, TLD de 117. Segue táxi até o través 06, Azul 4039. Até o através 06, 4039. Canebra 312, ingresso no Juliette, portão 5. Juliette, tem um ventinho de calda aí, né? Gente. Pouquinho. Também percebi aqui no avião. Sobe até 36, segue o 4306. Então, 3304, segue Alfa, Chimento da Juliette. Alfa, da Juliette. Decola os 20, chama o controle 208. É, camarada. Controle, mais tempo que o Delta. Mike Xilete, contato com o radar, sobre o nível 080, pro direcente. É, chegar aqui a Violeta. Azul 4039, segue via Índia e Alfa no ponto de beira da 10, torre 1, 1895, QNH 1008. Índia e Alfa no ponto de beira da 1095, QNH 1098. 3830, após a aeronave da Azul liberar a retaguarda, está autorizado para o pushback no 4, chame para o táxi. Entra após o Azul, está autorizado, está 3230. Está 3859, a sua identificação desse mapem a 4 mil pés. Ajuste de altíssimo 0 no 8, chegada bom. Chegada bom, chegada bom. Alguma quantidade de gordura? Boa, pelo 3859. Pode mais. autorizado, 3732. Olha, pode fazer uma aqui pela direita, mas é de direita, pode passar uma foto, ó. Livre, mas que é que se desce? 372 no botão 2, número 1, setor abaixo. Para a pista 1-0, o vento é 200 graus com 4 nós. Falando pista 1-0, pode tirar a pressão. Azul 439, decola os 2-4, chama o controle 208. 208. Escutei, Salvador, Azul 439, 700 pés na HL. Confirme. Azul 4093, não sai da HL. Passando 1000 pés. Azul 4093. 4039, confirme. Afirmo, 4039. Nível de voo 300 4039. Responde para 5433. 5433, 1439. Aqui é a Juliette. Quando possível, deixe chamado de pouso lá em IDC. 1-2-3-5, copiado, grato. Táxi, tá 3230, 158 a bordo, 3 horas e 50, alterna Fortaleza. Nossa, vai lá na minha frente. Temos condição de aproadona e completa navegação bem próxima. oficialmente mantenha pela guarda, 3859. Ok, guarda. Uno 372, após a aeronave da TAN liberar a retaguarda, puxa no 02, chame pro táxi. 372, após a ligada do localizador. 6732, autorizado o sinal do ILS X-Ray, reposte no curso do localizador. Eu acho que ela vai reportar essa situação, 3732. 360 autorizado via Upper Zulu 44, segue conforme. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Saída será da El, Leda, após Leda, Diné. Delta, Índia, November, Eco, Romeo. 1-208, controle, 5454 no transponder. Autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 360, uniforme Zulu 44. Decola da pista 1-0, curva direita da El, Leda, Diné. O controle no 208, transponde 5454. Correto, time para posicionamento no cordão 6. Pronto. Controle, você tem autorizado uma ótima após o 4039? 3732, complete a aproximação, chame torre em 198-95. Está 3732. Estabilizado o localizador, está 3732. Complete, chame torre, 198-95. 2-1-5. Última aeronave chamou o Salvador, confia. 4039 da Azul, solicita a morte lá da presente. Na coordenação. Salvador, bom dia, gol 9413, informação, Lima, autorização, confins. Gol 9413, para confins, aguarde instante, cópia. Aguardando. Tá, 3859, desça 2000 pés, foi na proa de Duna, ajuste no 09, autorizado sinal do ILS que foi para a pista 10. Ok, direto, Duna 2000, confirma ajuste? E 19. 19, obrigado. 3830, decola os 11 aos 30, controle 208. 308, obrigado, bom dia, 3830. 1-2-5-1-2-5-1, obrigado, 4-3-9. Salvador, bom dia, tá 3038, cruzando 1400 pés, na perfil da PUCA. Tá 3830, confirma. Afirmativo. Bom dia, contato radar, tu mantém a nível de voo 330, sai da PUCA. 7330 na PUCA, tá 3830. Novembro Vitor, está licitado até 4.500 pés. Abaixo é critério do comandante. Reporte cruzando nível 060. Este é autorizado a descida para Batinhão. Abaixo critério, vai apontar para o nível 333, prossiga. Sua confirmação, a gente vai decolar na Israel, Leda, aí vai voar direto de Ner, interceptar o uniforme Zulu 44, é isso? Sim. Sente, grato. Onde é mais de pé? Confins, copia? Pronto, paga. Salvador Confins, 380, nível autorizado. Via Zulu 21, decolando a pista 10, primeira curva à direita, saída arbor, eleva, após eleva, segue conforme a rota. 1208, controle, acione 5455 no 3-4. Autorizado, 380 para Confins, após Zulu 21, decolando a 10, curva à direita, saída arbor, eleva. 1208, controle, tração 5455, voo 9403. Afirmativo, após eleva, voe a posição Nitbo. Novembro, Índia, Tango, Bravo, Oscar, após Nitbull, voe a Ampers Zulu 21, o voo 9403. Sete, após Elefa, voa Nitbull, voo 9403. Sente, correto, chame para pushback acionamento no 7. Alô, bom dia, o 3179 da TAM com a Mike 320 Guarulhos no 03, quanto vale? Deixe o 03, aguarde para a cópia, prepare Dael para Guarulhos. Dael, a transição seria o quê? Transição Motiva. Transição Motiva. Qual o Salvador, 3732? 3732, segue via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, por 2. Salvador, muito bom dia, é o Roxané 6312. Prossiga. Companheiro, ainda estou um pouco cedo, eu vou para Recife. Você teria saída prevista aí pra gente? Saída Uca, transição Caju. Uca, Caju, muito grande. Companheiro. É. 3179 para Guarulhos, copia? Mike, Eco, Juliette. Fábio de Pouso, Hermanese. Gente, 1235, mantenha nível 080, chame. Mantenha escuta do centro Recife, as frequências 12685, secundário 2545, para informação de voo e alerta. E, por gentileza, me informe o ponto de mudança de regra. Regras de voo alteradas. Agora, 1136, trouxe em condições visuais nível 085. E frequência lista presente, monitorando o centro Recife para informação de voo e alerta. Bom pouso, Mike Eco Juliette. Reporte atingindo 045, 19. Salvador, 3830, alguma possibilidade de falarmos na Proja Aracaju? 3830, chame o centro Recife, frequência 126-85, solicita diretamente ao centro, com voo. 2685, Recife, 3830, muito obrigado, bom dia. 3859, no curso. 3859, complete a aproximação, chame torre, 118-195. 18195, muito bom dia. Departure, good morning, go 1372, pass in 1500, climb with level 370. Go 1372, good morning, sir. Radar contact, contact, cross coordinate in flight level 370, Puka departure. Climb with level 370, Puka departure, go 1372. 209, FM. Tem condições visuais, Monsenhor? Condições visuais, abaixo do centro comandante, Serra Novembro Vitor. Um atraso de condições de controle a reportar. Serviço radar está encerrado, presente bom voo, até o regresso. Pela minha indicação, então, que tem cidade máxima. Desculpe, não entendi. Aparentemente é pouca intensidade. Tá, na aproximação, verifique caso continue achando mais próximo, me informe, por favor. Tá bom, não, está visível, porém não está o ideal. Ok, tô ciente. Para o táxi, 182 a bordo, 3h40, alterna Brasília. Segue táxi até através do gate 08, voo 095. Livre de através do 08 na 095. O voo 9333 está pronto para o táxi. Estamos com 137 a bordo. Tem 4 horas de autonomia, alternando Campinas. 333, segue táxi via Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, chame torre em 1895. QNH 10-19. Bom voo. 10-19, 1895, ponto de espera, Índia e Alfa. Vai prosseguir o voo 9333. Voo 095, segue a aeronave da companhia via Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, chame torre 11895, QNH 10-19. Posso entrar a companhia Índia e Alfa. E no ponto de espera 295 com 1019, voo 9095. Solo 3859, livrando na sua escuta. Então 3859, segue via Alfa, chame antes do ataque 6 Juliette. 3879, sente a Alfa de Juliette. Então 3179 na escuta? bom dia. O Gol 9333, ponto de espera da pista 1-0, pronto. Gol 9333, autorizado a alinhar e decolar a pista 1-0. Vento 200 graus, 59. Autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, Gol 9333. Bono 372, chama centro Recife, 126-85. 126-85, centro Recife, tá bom. ingresso Juliette, portão 04. Ingresso Juliette, 04, 08, não. Bom dia, 9095 no ponto de espera da 10, tá pronto. Gol 095, autorizado, Lima, tem 10. A Lima tem 10, gol 9095. Gol 9333, decola aos 43, chama o controle 120 e 18. 208, gol 9333. Controle, bom dia, gol 9333. Seria autorização do 3179? Sim, Lúcia, pronto para cópia? Afirmativo, prossiga, tá? 3179. Salvador Guarulhos, 320 autorizado via rota do plano, acesso 1-0, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Motiva. 1208, controle, acione 5456 no transponder. Compreendeu, 5456, transponder? 5456. Desculpa, 5456? Sim. Afirmativo, 320 Guarulhos, da Euleda Monte, da direita, 010 Tabaté, 208, 5456, 3179. Correndo, chame para estacionamento no portão 3, então 3179. Samarata, 3079. Gol 095, vento 200 graus, 5 nós. 3 decolagem 0, gol 095, tá. Canal 6319, a certificação desse mantenha 4.000 pés. Seguindo lá, chegada ponta, ajuste de altímetro 1019, sensado de restrições de velocidade na descida. Mantido 4.000 pés, 1019, 63. Pode atuar pelo ou mal? Pelo, autorizado, 6319. Mantido grato. Pacífico da Costa 47, controle 208. 208, tchau. 1095, bom dia. 095, bom dia, contato radar. Mantenha nível de voo 360, saída Arbor. 360, Arbor. Salvador, bom dia. Você já possui autorização do 6312? Afirmo, copia para Recife? Copio. Salvador Recife, 350 nível autorizado. Levado a pistão no zero, primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju. 1208 controle, acione 5471 no transponder. Salvador Control, good morning, go 1160 with Mike. Go 1160, good morning, clock sighting, sedimenting flight level 050, my arrival, flight direct to ETAP, intersection. Roger, clock sighting, descending to 7,000 feet, flight direct to ETAP, go 1160. Sabe isso, né? Sim, chame para pushback acionamento no portão 5, o CNM é 3-2. Positivo, senhor. Chamarei no portão 5, acionamento. Muito obrigado. Cruzão não 30, gol 9333. Gol 9333. Tudo mantém a nível de voo. É zero. Chame centro Recife, frequência 126, decimal 1. Corrijo. 125, decimal 1, no bom voo. Recife, boa. Salvador, gol 9403, desculpa, 9403 no 07, por isso puxa o back para a meta. Autorizado no 7, chame para o DAX. Chama o DAX. Papá, Mike, Wolf, Mike, prossiga. Viu o horário do plano? Gente, agora um instante. Confirmando, o plano foi para aí 11:30. Guarda um instante o papapá, Mike, Golf, Mike. Papá, Mike, Golf, Mike, na escuta? Confirme, radial e distância do Salvador? Gente, pronto, cópia? Salvador para o grupo de Zulu, São Roque do Paraguaçu, 500 pés, decola da 17 com Proa Norte, plano 208 controle, acione no transponder 0133. Gente, confirma o pátio? Primeira margem, essa é o 0550, está 9868. Boa, no ano de descendimento em 2006, QNH 1019, clear final, alias approach to runway 10, report established at the localizer cost. Descent to 2006, cleared ILS will report established with 1019, go 1160. Junto com o centro, aguarde instante. Turno 095, chame centro Recife, 260, alterno 288.